Num espaço tão curto tempo, há pouco tempo uma cerimónia de reconhecimento promovida pelo Rotary, agora aqui a falar sobre o seu percurso pessoal nesta temática e nesta doença que infelizmente afeta muita gente e é o exemplo prático que sofreu na pele. Em relação ao reconhecimento, acaba por ser um valorizar um trabalho e um percurso de vida. Sim, o Rotary Clube de Aveiro, com os seus lindos olhos, né, acharam que eu poderia ser uma pessoa que receberia da parte deles uma menção honrosa, vamos dizer assim, uma referência muito sublinhada, que eu estimo muito, naturalmente, não é por causa de mim, mas é por causa de se o bem que eu faço pode ser visto e pode ser também testemunhado e, porventura, até motor para que outras pessoas acordem para o muito bem que há que fazer. Então, sim, foi nessa dimensão que eu li, que eu vejo, que eu senti, que agradeci muito essa atenção que o Rotary Clube teve para comigo, precisamente no sentido de que isso possa ajudar outras pessoas. Hoje aqui estamos no hospital, precisamente para também eu poder testemunhar a alegria de poder ter passado por uma situação muito complicada, de uma doença cancerosa, que ainda cá está, certamente, estas coisas não sei como é que estão, não é um casal como é que estão, não é? De repente podem ressurgir. Eu digo alegria porquê? Porque isto é uma nova experiência e a nossa vida é marcada por boas experiências. Esta é uma experiência que faz sofrer, faz pensar, faz, mas que no fundo nos dá um conhecimento muito maior e a mim, também como profissional de saúde, porque sou capelão do hospital e fui durante muitos anos, e como alguém que trata muito e lida com pessoas que sofrem, isto dá-me um enriquecimento muito grande e ainda me faltava isto, aquilo que eu sabia dos livros, que eu sabia do contacto das pessoas, agora sei por experiência também e falo até com mais autoridade quando falo com uma pessoa, sobretudo, que é doente de foro ecológico como eu. Em relação ao reconhecimento, não é o reconhecimento de um trabalho, mas de uma missão. Tal e qual, sim, quando dizem que é de um profissional, eu aceito isso também, porque efetivamente aquilo que eu faço, sobretudo ligado às IPSS, procuro fazê-lo com profissionalismo, falando de maneira genérica, não profissionalismo, isto é bem feito. É feito de maneira também estudada, dialogada, conversada, para que seja bem feito. Portanto, se também o trabalho que eu tenho feito, que vou fazendo, seja nas IPSS, seja nas cadeias e a nível nacional, como se sabe, se o trabalho é bem feito, podemos dizer que há aqui, de algum modo, um profissionalismo, porque eu trabalho em equipa, trabalho em grupo. E muita coisa que surge bem feita, não se deve a mim exclusivamente, nem se calhar a mim principalmente. Mas enfim, às vezes, como chefe de equipa, também percebo que possa ter induzido e que as pessoas tenham tido estes comportamentos que são bem, que são apreciáveis e que resultam em bem para as pessoas carentes. A força mental nestas doenças é importante. Eu acho que ela é fundamental. Desde sempre me disseram que é preciso manter o ânimo elevado. Não precisei que me tivessem dito, felizmente. Ou se eu sou capelão do hospital e estou a lidar com pessoas doentes cancerosos já há muitos anos. Portanto, só faltava que chegasse a minha vez. Foi o que aconteceu. Portanto, nada especial. É a minha vez, ponto final. Eu entendi que uma atitude de otimismo, de esperança, uma atitude de saber lutar, saber estar no meu lugar, saber aproveitar tudo quando são os tratamentos que me são oferecidos, a quimioterapia e outras coisas, faz-me sentir também apoiado. Que também me dá, de algum modo, a mão para eu poder não cair, não parar, não desanimar, o que tenho considerado com muitos. É uma doença muito grave, uma doença que ainda envolve muitos tabus, muitos medos, e portanto é natural que as pessoas sintam isso. Eu nunca senti esse medo, nem esse desânimo, nem esse abatimento, porque, primeiro, pela preparação que de algum modo tinha, e depois também pelas pessoas que tenho encontrado no meu caminho que me têm ajudado a viver com otimismo e com esperança. O dia a dia. Na investigação científica tem-se feito algum investimento, mas ainda é curto e ainda é muito redutor. Ainda há um longo trabalho a fazer. Sim, muito grande. Ainda agora ouvimos aqui uma exposição em que, de facto, o que se gasta no tratamento ou na cura, se pudesse ter sido gasto na prevenção e, de facto, numa fase inicial em que as pessoas estivessem alertadas para fazer os rastreios e fazer, jogar de facto na prevenção, muito menos se gastaria, seria muito melhor e muito menos traumatizante, porque efetivamente entrar-se depois neste campo das doenças cancerosas é sempre algo de que incomoda, que interroga e a nossa vida transforma-se um bocadinho. Nós ficamos muito dependentes de tratamentos, de consultas, de exames. É verdade que ficamos, também sabemos que são apoios ótimos, não é? Mas de qualquer maneira a nossa vida transforma-se. Eu falo num antes e num depois, de facto, a nossa Os vida. danos psicológicos de surgir ou não, ou da possibilidade de uma recaída neste tipo de doenças, acaba por moer e para parabenizar. Sim, é verdade que acontece comigo, acontecerá certamente com outros. Nós temos sempre uma interrogação diante de nós, à nossa frente. Mas tem essas interrogações sobre o futuro, quem tem uma doença cancerosa e quem não a tem. Nós não podemos ser inconscientes pensando que a morte é só para quem tem uma doença cancerosa, ou ficar numa cama, ou ficar dependente de um tratamento, ou de uma máquina, ou de uma coisa qualquer. Portanto, qualquer um de nós, o mais saudável, sabe muito bem também que tem esses medos. Não tem que viver deles, não tem que viver com eles permanentemente, mas tem que saber que eles existem. Agora, por vezes eu costumo dizer, quem é que morre mais depressa? Sou eu que estou com uma doença cancerosa, ou é alguém que vai ali atravessar uma rua e de repente é apanhado por um caminhão ou por um automóvel e tem um acidente e morre. Estas coisas são sempre tão relativas que o que temos é que viver com otimismo e com esperança e com alegria aquela vida que Deus nos vai dando e, sobretudo, pormos ao serviço dos outros as forças que vão sobrando e que vamos tendo. E, graças a Deus, em muitos casos, como no meu caso, felizmente, eu sinto hoje as mesmas forças e a mesma capacidade de trabalho que tinha antes de ser revelada a doença cancerosa. Tenho. Para combater esta doença, os afetos é um receituário forte? Sim, aliás, eu daqui a bocadinho tenho escrito no meu papel que acho que também hoje, como disse no outro dia na homenagem da Rotter, isto são homenagens aos afetos. Porque os afetos têm muito a ver com o tratamento, com a cura, não só de doenças cancerosas, como até da nossa própria vida, da nossa vitalidade, em tudo. Qualquer profissional, qualquer familiar, pessoa de família, se não tem afeto, isto é, se não tem amor para dar e se não recebe amor, a pessoa fica imperfeita, fica incompleta. Aqui, sobretudo aqui, quando há muitas interrogações e muitos tabus e muitos medos, os afetos que são fundamentais, do pessoal, dos médicos, é fundamental para que possamos, com alegria e também com algumas certezas de que a regra de uma doença cancerosa não é o seu desfecho, não é naturalmente a incapacitação e a morte, porque há pessoas que estão cancerosas e depois morrem de outra coisa. Os afetos têm um valor muito importante e o otimismo e a alegria. E a esperança também não é uma palavra vã? Evidentemente. Não é só o esperar viver, mas é o esperar em todas as coisas, o esperar que... Até perceber que as pessoas esperam de nós coisas, esperam de nós trabalho, esperam de nós respostas, esperam... Isso faz-nos viver permanentemente. Aliás, é isso que faz com que as pessoas vivam em qualquer sector, quer quando está doente, quer quando não está doente, e a pessoa sentir-se útil. Isso significa que realmente a pessoa espera em si e sabe que outras pessoas também contam e esperam de nós.